bebendo me solta. Tô no toque, é grau de meiota. Solta nessa bala aqui comigo. Foi porque sofreu também. Me abraça, bebê, não me solta. Tô no toque, é grau de meiota. Solta nessa bala aqui comigo. Foi porque sofreu também. Elas brigam até puxa cabelo. Quando toca no assunto livão. Além de estou juntando dinheiro e uns perdidos, às vezes só que não. Tem uns parceiros que fecha comigo, outros que colam só pra sugar. Dando corda igual no rodeio, uma hora vai se embaraçar. Um vacilão me deve um dinheiro, pensou que eu não iria lembrar. Botei no prazo, pois sou maloqueiro. Ah, tá bom que não vai me pagar. Vacilão me deve um dinheiro, pensou que eu não iria lembrar. Botei no prazo, pois sou maloqueiro. Ah, tá bom que não vai me pagar. E aí, Livão? Beleza, meu mano? Eu sou vindo pra te pagar já, meu truta. Me abraça, bebê, não me solta. Tô no toque, é grau de meiota. Solta nessa bala aqui comigo. Foi porque sofreu. Godó explode funk. E aí? Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó explode funk. Tudo em um só canal.